Meus queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que lhes convido a participar novamente da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Vai recomeçar nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, com o terço às 18h15 e missa e novena às 19h. Então é com muita alegria que nós convidamos os fiéis e devotos de Nossa Senhora para participar conosco. Depois de mais de um mês, assim, recesso, todos estão ansiosos para que volte a novena. Então, vamos recomeçar com muita alegria, com muita bênção. E aproveito para aqui abençoar a todos, pela intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos um bom retorno e Nossa Senhora abençoe cada um de vocês.